Existe uma ministração que está lá no site à disposição dos irmãos, chamada O Magnificente. E naquela ministração eu mostro aos irmãos que Deus é magnificente. Existe uma passagem que diz: Deus é magnificentíssimo. E o que é ser magnificente? Deus é magnificente porque Ele se empenha em fazer algo que Ele mesmo nem é beneficiado, mas as pessoas à volta são beneficiadas. O magnificente é aquele que decide na sua vida: eu não quero viver só para mim, eu não quero construir só para mim, eu quero ser um instrumento nesta terra para que as pessoas à minha volta sejam abençoadas. E um magnificente se doa a fim de que outras pessoas tenham o que não poderiam ter, alcancem o que não conseguiriam alcançar. E então, gratuitamente, sem esperar nada em troca, ele trabalha para abençoar outras vidas. Ele é magnificente. E não existe nenhuma referência maior em relação a Deus ou qualquer outra pessoa de magnificência do que Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele, sem esperar nada em troca, sem exigir nada, ele simplesmente decidiu doar o que tinha de mais precioso para abençoar as vidas. Se Deus é magnificente, eu e você que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, também somos. Mas se nós não vivemos como magnificentes, é porque a deturpação do pecado em nós ainda não foi consertada nesta área. À medida que Deus vai trabalhando na nossa vida, muito mais do que dons espirituais, do que obras lindas e maravilhosas no meio da igreja, cultos ungidos, Deus vai trabalhando nosso caráter de forma que nós vamos nos tornando mais semelhantes a Jesus. E mais semelhantes a Jesus inclui ser magnificente. Alguém que se dispõe a servir o outro sem nada em troca. Deus é magnificente. Jesus é magnificente. Portanto, o corpo de Cristo também é magnificente. Mas eu e você somos o corpo de Cristo. Se nós não estamos vivendo assim, se nós estamos vivendo muito mais em função de nós mesmos do que de servir o outro, ainda tem algo a ser feito por Deus em nós na restauração da sua imagem. Porque o que Deus quer é que eu e você sejamos magnificentes. É uma palavra muito técnica, é uma palavra que soa assim, muito rebuscada, muito intelectual, mas é uma palavra bíblica. E eu e você temos um desafio diante de Deus: eu preciso ser mais magnificente. E se nós formos destrinchar esta palavra, deixar a palavra técnica de lado e colocar as questões mais quentes, mais calientes desta palavra, nós vamos encontrar, primeiro, amor. Porque ninguém decide servir o outro sem nada em troca, senão por amor. E a Igreja de Jesus Cristo, e para falar de uma forma específica, nós, como igreja evangélica, somos muito mais religiosos do que magnificentes. E o Senhor tem falado comigo nesses dias, nesse texto. E eu queria ler com vocês capítulo 19 de Lucas, que diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também a este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Esta palavra que eu estou dando a você diz respeito a Zaqueu e o projeto de Jesus para nós como igreja. Algumas lições são importantíssimas, nós não podemos deixar passar. Primeiro, lembram-se de Nicodemos? Nicodemos também era um homem rico, importante, que foi procurar Jesus de noite. A gente entende que talvez um dos motivos pelos quais ele procurou Jesus de noite tenha sido a facilidade de se encontrar com Jesus sem ser notado. Porque como homem importante, rico, um maioral da sociedade, ele tinha dificuldades de se misturar com Jesus, crente, igreja, esse negócio de religião, isso não pega bem para mim, isso é um negócio mais piegas, mais cafona, mais... E é possível que Nicodemos tenha ido encontrar-se com Jesus de noite para se proteger sua imagem, não causar tanto reboliço ali na sociedade. Eu não sei se realmente foi isso. Mas agora vem Zaqueu, que é um homem que também rico, importante, publicano, maioral, uma pessoa proeminente na sociedade, procurava Jesus, mas além de ser baixinho e não conseguir acompanhar a multidão, ele tinha lá suas razões, seus motivos. Então ele decidiu subir numa árvore e ficar quietinho lá numa árvore. Ele sabia que Jesus ia passar naquele percurso ali, e eu fico aqui quietinho. Vejo esse tal de Jesus, porque eu estou curioso em saber quem é esse Jesus. E aí eu e você tiramos uma lição aqui, irmão, que você não pode esquecer. Qualquer pessoa desta terra, ou um rico como Nicodemos, ou um rico como Zaqueu, ou qualquer pessoa, ou um pobre, qualquer pessoa tem curiosidades acerca das coisas espirituais. Não esqueça nunca disso. Qualquer pessoa, pode ser a pessoa mais arrogante, pode ser a pessoa mais inacessível, qualquer um, pode ser o presidente, pode ser o governador, pode ser o dono da empresa, pode ser o rico lá do seu bairro, pode ser qualquer pessoa. Essas pessoas, todos nós, temos necessidades de conhecer acerca de Deus, de Jesus, do mundo espiritual. É possível que a nossa posição, nossa arrogância, nossos costumes nos dificultem, nos impeçam, e a gente acaba dando as desculpas, mas você pode acreditar, seu vizinho, seus familiares, seu patrão, seus funcionários, qualquer pessoa precisa e deseja conhecer algo de Deus. Então, quando você for a eles, não vá nunca constrangido. Vá sempre com essa convicção: eu sei que ele quer conhecer algo que eu estou conhecendo. Eu sei que ele tem necessidades, por mais que a fachada dele não deixe perceber, mas ele tem necessidades que só Jesus pode atender. Qualquer pessoa, irmão, qualquer pessoa. Não se deixe constranger pela fachada, pela posição, pelo glamour, por nada, nada visível. Todas as pessoas à nossa volta precisam de Deus. E tudo que nós precisamos é dar um passo. Eu estava em Porto Seguro, semana passada, e eu e a Dani fomos fazer um depósito no banco. E precisávamos transferir, depositar um valor na conta dela, e o banco estava em greve, havia uma fila quilométrica para atender lá, para resolver as coisas lá no caixa automático, e num determinado momento a Dani falou assim comigo: o que a gente poderia fazer para esse tempo não ser desperdiçado? E na hora que ela falou isso, o Espírito Santo falou comigo assim: pregar o evangelho aqui. Ah, não, Senhor, não. O Senhor sabe que eu não tenho essa coragem. Pronto, acabou, Senhor. Está resolvido, o Senhor sabe que eu não tenho essa coragem. Não tem jeito. Não, Senhor, não tem. E o Senhor foi falando comigo, mansamente, cheio de amor: meu filho, se você fizer uma experiência, você vai descobrir que não dói. Você vai descobrir que não é nada. Se você quiser crescer nisso, comece e você vai ver. E naquele momento não tinha jeito, não tinha retorno mais. Já estava no meu coração que eu tinha que fazer aquilo. Então eu falei assim: então não pode ser agora, Senhor, porque agora eu vou continuar aqui. Se eu falar e ainda continuar aqui, eu não sei, vamos de cada vez, Senhor. Então na hora que eu fizer o depósito, que eu estiver saindo, eu vou falar do Senhor Jesus aqui. E quando eu terminei de fazer o depósito, eu falei assim: gente, um minutinho da sua atenção. E aquela sala enorme, com não sei quantos caixas automáticos, uma fila quilométrica dando volta, gente que não acaba mais, fez um silêncio absoluto. E por 2 minutos eu falei de Jesus, falei daquele tempo, abençoei aquelas pessoas e fui embora. Não doeu, não fiquei envergonhado e saí dali com uma lição: meu Deus, nós não abrimos a boca porque nós somos tolos, cheios de preocupações ou simplesmente nunca pensamos nestas coisas, mas essas pessoas todas aqui estão sedentas de Deus. E se o Espírito Santo te tomar e te der uma palavra de sabedoria, você vai deixar uma semente que vai borbulhando. Uma hora vai frutificar ali dentro, irmão. Todas as pessoas, como Zaqueu, estão carentes de uma palavra de direção, de uma luz, de alguém que abra a boca e diga a verdade. O mundo está sedento disso, as pessoas estão sedentas disso. O versículo 3 diz que ele procurava ver Jesus, não podia por causa da multidão, porque ele era pequeno, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver, e ele estava quietinho lá em cima. Você acha, irmão, que um homem rico, ainda mais Zaqueu, que era um cobrador de impostos, conhecido, a Rede Globo falava dele constantemente, porque ele estava sempre envolvido em maracutaias, em desonestidades, em roubos, em falcatruas. Ele era um ladrão de Roma. Ele cobrava os impostos e a Bíblia mostra, ele mesmo diz que cobrava a mais e roubava das pessoas. E as pessoas sabiam disso. Todo mês eles tinham que ir lá e entregar os impostos a Zaqueu. E aquele homem não era um homem assim desconhecido. E aquele homem em cima da árvore, morrendo de medo de ser reconhecido, de repente Jesus passa, ele começa a ver Jesus, e Jesus já sabia que ele estava ali, e Jesus já tinha visto Zaqueu ali, e Jesus vai para a árvore, olha para cima e diz: Zaqueu! Imagina o susto que aquele homem tomou. A Bíblia diz que Jesus disse: Zaqueu, hoje eu quero ir para sua casa. Ele desceu alegre e foi para casa levando Jesus. Mas aqui tem uma segunda lição que eu quero compartilhar com você, irmão. Jesus era um homem que não estava preocupado com as estratégias de célula, com as estratégias de culto, com as estratégias de qualquer atividade que nós possamos buscar aqui como igreja. Jesus andava e andava sensível às pessoas carentes. Então você pode ter certeza no que eu vou te dizer, irmão. Não está escrito, você só vai poder conferir quando estiver com Jesus lá no céu. Mas lá no céu você pergunta para ele. Jesus estava vindo e a multidão estava acompanhando Jesus. E ele curava um, ele tocava outro, e ele pegava uma criancinha. Ele ia fazendo tudo aquilo que a gente sabe que acontecia no percurso da caminhada de Jesus. Mas ele estava assim, olha, lá na frente tem o Zaqueu. Zaqueu veio no caminho. Olha, gente, o Zaqueu está subindo na árvore. Olha a necessidade do coração do Zaqueu. E ele está cuidando de um. Ele está falando, mas ele está com a cabeça ligada no Zaqueu. Ele foi atento a Zaqueu. Eu e você precisamos nos tornar crentes mais parecidos com Jesus. E nós precisamos estar mais atentos às necessidades das pessoas que estão à nossa volta, sedentas de Jesus. Irmão, eu quero profetizar isso a você. Nós estamos como igreja em desafios de célula. Eu estou me reunindo com cada líder de célula. Os irmãos estão vendo que nós não estamos assim, em pleno gás, como já estivemos, para conduzir as coisas das células, e ousadias, e estratégias, mas nós estamos orando e buscando o Senhor palavra de direção. Estamos indo estudar com o DNA da Central, estamos lendo os livros, estamos desafiando os irmãos, estamos buscando mais, nós estamos aguardando direcionamentos do Senhor. E o Senhor veio e me disse nesses dias, filho, esse é o primeiro direcionamento que eu estou te dando. Não adianta sair rompendo em qualquer outra coisa. Nesse momento, o que você precisa é colocar no seu coração um alvo. Eu quero ser uma pessoa sensível à necessidade espiritual daqueles que estão à minha volta. Se você for assim, você não vai dar conta de cuidar de tantas coisas que vão acontecer à sua volta. E eu e você podemos, irmão, e eu estou semeando isso na sua vida como membro da igreja. Se são os irmãos que não estão aqui hoje, que assistam, que ouçam a ministração e recebam, porque eu estou ministrando a eles. Se são as pessoas que pegam no site, que compram os CDs, eu estou ministrando isso a cada um que está me ouvindo agora. Em nome de Jesus, você terá experiências com o Senhor e se tornará uma pessoa sensível ao Espírito Santo e à necessidade das pessoas à volta. Alguém vai passar, está escondidinho num canto, ninguém quer ver, ele não quer que ninguém o veja, mas você vai saber, ali está alguém necessitado, e Deus vai te dar uma palavra para você chegar a ele. Esta é uma mudança, uma grande transformação que Deus quer gerar em cada um de nós como igreja, neste lugar. Zaqueu desceu, e Zaqueu foi com Jesus para casa. Jesus disse, me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu morreu de alegria, recebeu com alegria. E o verso 7 diz, todos os que viram isso, o que fizeram? Todos, a Bíblia diz todos? Todos. Todos que fizeram isso, o que fizeram? Murmuraram. Por que murmuraram? Sabe por que murmuraram? Porque eu convidei o pastor tal para vir ministrar na nossa igreja, e o pastor veio aqui, e vocês me perguntaram, aonde o pastor convidado está hospedado? E o pastor convidado ficou hospedado na casa daquele político mais corrupto de Belo Horizonte. Por quê? Porque ele é amigo, anda assim com ele. Ah, você está brincando. Você está brincando que eu vou vir no culto para ouvir um pastor que fica hospedado na casa do sujeito mais ladrão da cidade. Não, você está brincando comigo. Irmão, ouça o que eu estou te dizendo. Tem pessoas aqui que não vêm ouvir nem o próprio irmão da igreja, se não for o pastor pregando. Aí eu só gosto do pastor pregando. Ninguém mais tem a unção do pastor. Quanto mais vir ouvir um pastor convidado que está hospedado aonde? Na casa do ladrão ali. Por isso o povo murmurou. Ah, eu estou achando que ele é o Messias, eu estou achando que ele é santo. Olha lá, sentado com Zaqueu. E você pode imaginar como era a mesa da casa de Zaqueu? Você acha que tinha suquinho Tang? Ou aquele almoço era regado a cerveja e uísque, e estava lá Jesus sentado na mesa com cerveja e uísque. Você acha que aquelas pessoas eram puras e caridosas? Ou eles estavam fumando seus charutões cubanos? Só é coisa de gente rica. O que Jesus fez? Jesus foi para a casa de Zaqueu. Agora guarda isso aqui, irmão. Nós herdamos um parâmetro, um paradigma, uma tradição religiosa. Se tem uma coisa que Deus quer fazer conosco, crentes, é nos transformar dia após dia. Porque nós vamos pensar duas vezes nesse negócio de ficar lá sentado na mesa de Zaqueu. Eu fui chamado com a Dani para uma festinha da escola da Ana Luísa. É uma festinha promovida pelos pais, não convertidos, regada a cerveja. Até tinha refrigerante, mas é cerveja, fumando e só papo de gente que não é convertida. E eu falei assim, Deus, esse lugar não é para mim, não. Isso eu fico aqui constrangido, esse lugar não tem... Eu não me sinto bem, não conversa com um. E aí? Não tem conversa para puxar, Senhor. Eu não tenho, eu vou falar de futebol, vou falar de mulher, vou falar de política, vou falar de cerveja, vou falar de quê? De quê, Senhor? Não, esse lugar não é bom para mim, não, Senhor. Olha, eu não vou... Não vou, Senhor, não dá, Senhor. A verdade é que esse ambiente a gente não quer estar, irmão. Aí o Senhor me deu a oportunidade de dar uma palavra àqueles pais. E depois que eu ministrei uma palavra, vários deles vieram me dar um retorno. Sim, meu Deus, essas pessoas estão carentes, essas pessoas não têm referencial algum das bênçãos do Senhor. Para essas pessoas, a loucura da vida é o normal, é isso aí mesmo, a vida é isso aí mesmo. E quando eu tenho a oportunidade de ir e dar uma palavra, elas recebem algo de Deus. Então, Senhor, eu preciso mudar a minha forma de viver. Eu não posso ficar querendo que as pessoas venham à igreja e se tornem evangélicas. Eu preciso é sair do meu universo e levar a elas o que o Senhor tem me mostrado, me ensinado. E o Senhor tem falado comigo nesses dias. Meu filho, se não houver essa transformação no seu coração, no coração dos irmãos, você pode ter as estratégias mais piruetas de célula que você quiser criar, inventar ou fazer. Não vai dar certo. Precisa ter no coração de cada irmão uma convicção como a de Jesus. Zaqueu, eu vou na sua casa. Eu vou estar com você. Não pode ser uma desculpa para você não vir a cultos e para você estar curtindo aquilo que você gosta de curtir, irmão. Não pode. O Senhor sabe quando é isso. O Senhor sabe que você está lá, que Jesus estava na casa de Zaqueu e disse, não é o meu lugar, Senhor. Esse lugar é fedido, esse lugar é pecado puro, mas eu amo esta pessoa. E nós vamos buscar do Senhor nesta semana um avivamento. O que nós vamos pedir, Senhor? Me ponha amor pelas vidas, como Jesus, porque isso aqui não era apenas uma estratégia do livro de Atos, da igreja. Isso não é uma estratégia que nós estamos buscando e descobrindo hoje com os melhores escritores sobre célula. Isso era a vida de Jesus. Jesus falou assim, Zaqueu, eu vou na sua casa. Mas nós não estamos indo assim à casa dos Zaqueus que estão ao nosso redor, irmão. Nós, às vezes, queremos que eles venham aqui. Que eles venham à célula. Ó, já chamei 3 vezes, não vem, duro, não gosta. Ah, não vem, Senhor, não posso fazer nada, Senhor. E aí onde entra o que eu comecei falando? O magnificente. Nós herdamos muitos rituais religiosos, mas nós não desenvolvemos algo que é característica de Jesus. Ser magnificente. Nós queremos que alguém se converta a Jesus Cristo. E talvez inconscientemente, que abandone o cigarro, que abandone a bebida, que mude de vida, que venha para a igreja, que agora só faça as coisas que crente faz. Jesus não fez isso. Jesus foi para a casa de Zaqueu. E a presença de Jesus era a presença de ternura, de amor. Sem falar um A. Alguém, eu e você, querendo andar mais parecidos com Jesus, nós vamos carregando dentro de nós a presença do Espírito Santo. E nós vamos poder chegar num lugar e simplesmente afetar a atmosfera daquele lugar. Não é porque nós somos poderosos, não é porque nós temos algo mais, é porque nós podemos fazer algo que não se encontra no mundo, que é servir. Servir. Que ajuda o meu vizinho precisa? Que atenção aquele familiar precisa? Que carinho alguém precisa perto de mim? Uma visita. Estar junto. Eu vim aqui para visitar e até queria que o pastor viesse comigo, mas o pastor não pode vir, então vim fazer uma visita a você e orar. Você. Não, irmão, não é só isso. É mais do que isso. É ir por amor. Se a gente pudesse encenar isso aqui, Jesus consultou os discípulos, falou assim, quem é que está com a agenda? E, ah, sou eu aqui, Tomé, veja aí na agenda. O que, que nós vamos fazer agora? Ah, temos isso, senhor, temos isso, ainda tem que fazer aqui. Nós temos que fazer... Ah, dá para deletar algumas coisas? É, dá para deletar. Vamos, elimine isso daí. E, ó, mudei a agenda. Vamos para a casa do Zaqueu. Dá para ir, Zaqueu, vamos lá na sua casa. Mas hoje nós não temos essa visão. Nós temos uma agenda, nossa vida. E nós não podemos ir na casa do outro. E nós não podemos parar para servir o outro. E nós não podemos tirar do nosso para servir alguém. De graça, sem nada em troca. Nem a conversão. Guarda isso que eu estou falando, que pode ser até polêmico, mas é verdade. Sem interesse nem mesmo pela conversão. Eu estou fazendo isso como estratégia, porque aí ele vai se converter e vem para a igreja. Não, não, não. Interesse em ser Jesus. Que vai lá dar o que aquela pessoa não tem. Irmão, pode ter certeza, no mundo, nesse agito, nessa vida louca do século que vivemos, ninguém tem amor para dar, ninguém tem atenção para dar. Se for servir, é porque vai ganhar alguma coisa em troca. Se for ajudar, é porque tem um dinheiro na jogada. Irmão, só Jesus pode, através de nós, ir dar a alguém uma atenção, um carinho, um abraço, um beijo, uma ajuda, uma oferta, um ensino, um auxílio. E só Jesus pode fazer isso, e só pode fazer isso através de mim e de você. Não é através de anjo, não é através de religião, não é através de igreja, não é através de sacerdote, é através de alguém cheio do Espírito Santo que vai dizer, eu quero livremente servir as pessoas. O que você precisa, irmão? O que você precisa? Eu ouvi você semana passada no telefone e Jesus já me mostrou que era Zaqueu subindo na árvore. Eu ouvi você, você não vai falar isso para ele, você vai ter que contar a história de Zaqueu, mas você pode dizer para ele, eu ouvi você aflito e eu queria dizer a você que estou orando por sua vida. Você pode saber que ele vai, oh, o tom de voz muda, obrigado. Esse século, essa vida, essa sociedade, esse mundo que vivemos, eles estão carentes de coisas tão simples. E aí, meu vizinho, como é que está aquele negócio? Resolveu? Não, porque eu posso olhar para você. Eu posso ver isso para você. Talvez a única coisa que a gente fala quando encontra com alguém, você não foi na igreja comigo ainda, hein? Estou te convidando, já tem 6 meses, não foi? E ele não aguenta mais nos ver, porque se ele sabe que se encontrar com a gente, é para a gente cobrar que você não foi na igreja. Oh, meu Deus. Mas o Senhor está nos chamando para despertarmos para uma coisa. Eu quero servir as pessoas. Porque Jesus não precisava que Zaqueu se convertesse ao cristianismo. Jesus só foi lá para servir. E o texto diz que Jesus só foi à casa dele. O texto não diz que Jesus pregou. Com Nicodemos, o texto diz que Jesus pregou. E Jesus foi confrontante. Mas com Zaqueu, Jesus só estava à mesa. E você pode ter certeza, pelo estudo da cultura, comendo e bebendo. Fartura de festa. E você pode imaginar quem eram os amigos da casa de Zaqueu. Você pode imaginar que família era aquela, louca, com um pai que era ladrão. Bonachão, curtindo a vida, rico. Você pode imaginar que loucura que era aquela casa. E Jesus entrou, e entrou paz. E Jesus entrou, e entrou alegria. Entrou atenção. Ninguém recebia atenção ali. Zaqueu recebeu a atenção de Jesus. Puxa vida, aquela pessoa, olha só. E do nada, Zaqueu se levanta e diz assim: Jesus, eu vou dividir metade da minha riqueza com os pobres. Quem pediu isso para Zaqueu? Quem falou isso com Zaqueu? Eu me lembro uma vez que eu estava lá na casa da Inês. Lembra, Inês, que a namorada do seu filho começou a chorar? Nós estávamos na cozinha conversando as coisas de Deus e ela começou a chorar. Por que você está chorando, minha filha? Eu não sei, me deu vontade de chorar. Eu sabia que era a presença do Espírito Santo ali. E nós pudemos orar por aquela moça que nunca tinha me visto, nunca nos tinha encontrado ali daquele jeito. Nova namorada do filho dela. Falou assim, me deu vontade de chorar. A presença de Deus naquele lugar constrangeu o coração daquela moça. É o pastor? Não, não é o pastor não, irmão. É a presença de Jesus. Ah, Senhor, eu queria que o Senhor fizesse isso comigo. Então, filho, começa a servir por amor. Porque amor só tem uma fonte, que é Deus. E aonde houver um ato de amor, Deus vai agir. Aonde houver atenção, Deus vai agir. Quebra esse paradigma de que tem que ser desse jeito, daquele jeito, na igreja. Não, simplesmente sirva. E o amor vai fluir. Irmão, eu estou pregando algo que é desafio para mim. Algo que faz parte de uma mega transformação que Deus está fazendo aqui. Se alguém achar que é porque, não, minha célula não está muito boa, não, tem nada de não estar bom aqui não, irmão. É Deus que está nos levando para um cadinho, para você, eu preciso mudar algumas coisas em vocês. Ou então vocês decidem lutar e batalhar e ser uma igreja estruturadinha, do jeitinho que todo mundo conhece. É isso aí, filho. Ou então você desperta e entende que a minha transformação é em você, filho. Para você ser mais parecido com Jesus. Eu quero isso, Senhor. Eu vou devolver 4 vezes mais a todos que eu roubei. Jesus não pediu isso. Jesus não falou isso. Mas a presença do amor de Deus gerou transformações. Irmão, na nossa cultura religiosa, nós achamos que convertido é aquele que mudou todos os hábitos e passa a viver como nós vivemos. Mas Zaqueu não manifestou nenhuma transformação a não ser atitude de caráter. Eu vou devolver. Zaqueu não foi na frente do culto e levantou a mão. Eu quero converter, eu quero Jesus. Não, Zaqueu simplesmente começou algumas mudanças que só o Espírito Santo poderia gerar. Se fosse a gente... mas ainda está fumando. Ainda está bebendo. Mas ainda não largou aquilo. Não sei não, viu? Porque, olha lá, você viu, falou um palavrão, tá vendo? Sabe o que Jesus falou? Hoje entrou salvação nessa casa. Qual o referencial de Jesus para salvação? E qual o referencial que nós temos para a salvação hoje. O que é que nós estamos esperando de reação das pessoas? Você pode ter certeza que boa parte das expectativas nossas na mente evangélica religiosa é de só uma mudança de religião. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu tenho certeza absoluta que não é isso que você quer. Não é isso que nós queremos como igreja. Nós queremos ser sal e luz. E Jesus disse que naquela noite, naquele dia, teve salvação na casa de Zaqueu. Está aqui Adalberto? Alberto. Alberto veio de Itabuna. Um dia vai ter a oportunidade de dar um testemunho aqui. Converteu-se ao Senhor, salvo, cheio do Espírito Santo. Está aqui a mãe da Renata. Quem conhece a mãe da Renata, fique de pé, por favor. Essa é a mãe da Renata, está sempre aqui conosco. Uma mulher salva, que tem o Espírito de Deus, que tem o caráter de Cristo. Tem. Deixa o Espírito Santo te encher cada dia mais e te usar cada dia mais, porque você já é um instrumento de Deus. E as pessoas que estão à nossa volta? O que, que nós estamos criando de expectativas? Que elas frequentem a nossa religião? Ou que elas, como Zaqueu, sejam impactadas por alguém que, de graça, resolveu ir na casa delas? Não tenha dúvida alguma, o nosso tempo de culto aqui, a nossa reunião de comunhão na célula, o seu tempo pessoal de adoração, de leitura da palavra, de busca do Espírito Santo. Nós vamos passar uma semana aqui buscando a Deus, não apenas vindo ouvir esses irmãos que virão ministrar a adoração, mas buscando a Deus. É inegociável. Esse tempo é inegociável. Não abra mão desse tempo arrumando a desculpa. Não, o pastor falou que agora eu tenho que ficar lá na casa dos Zaqueus da minha vida. Então eu estou domingo, segunda, estou só na casa das pessoas, eu estou só curtindo. Se é o Espírito Santo que está fazendo uma obra em você, haverá coerência. Não tenha dúvida que esse tempo buscando o Senhor é imprescindível. Mas não tenha dúvida de que boa parte da nossa agenda pode ser jogada fora para que a gente gaste mais tempo com as pessoas. Boa parte do tempo que a gente está lá lendo e-mails, Facebook, Twitter, internet e mais não sei o que, não te acrescenta nada. Você está sendo ludibriado pelo maligno para embotar a tua mente e te enganar, achando que você está tendo relacionamento de amizades com uma rede social de relacionamentos, e você, na verdade, só está sendo roubado no tempo e na condição intelectual de prestar atenção em algo de valor. Talvez boa parte das nossas preocupações com casa, com algumas coisas que temos que conquistar, podem ser deletadas para a gente ter mais tempo servindo as pessoas. Irmão, para nos chocar, boa parte do tempo aqui, olha, buscando alguma coisa de Deus para nós, pode ser deletada. E passarmos a buscar diante de Deus alguma coisa para as pessoas que estão à nossa volta. E aquele que busca o reino e a sua justiça, todas as coisas lhe são acrescentadas. Como igreja do Senhor, nós estamos em um desafio tão grande. Completamos uma estação de 7 anos. Temos o desafio de continuar expandindo lá em Contagem. Muitos irmãos que você não está vendo aqui estão agora ministrando em Contagem. Nós abrimos mão de alguns frutos para semeá-los em outro lugar. E será assim na nossa vida como igreja o resto da vida nessa terra. O Senhor me disse: filho, você pode fazer duas coisas. Você pode pegar os frutos que eu te dei e transformá-los em doce de compota. Como? Doce de compota. Para ele não apodrecer, você prepara ele, você põe num vidro, você lacra bem o vidro, põe um rótulo bonito, alguns põem até um paninho bordado em cima, com uma fitinha, um lacinho, e põe na prateleira. De vez em quando você tira o pó, de vez em quando você muda de posição e deixa embelezando sua loja. Você pode fazer isso com os frutos que eu te dei. Ou você pode pegar esses frutos, filho, e semear em outra terra. Você não vai vê-los mais. Você vai abrir mão deles, mas eles vão se transformar em uma outra árvore frutífera em outro lugar. E assim seremos nós como igreja o resto da vida nessa terra. E daí a pouco é você, irmão. Se você está muito bonzinho, muito gostoso na sua célula lá, nessa cadeirinha que você está aí, Deus vai te pôr em algum lugar que te põe para movimentar. O Senhor vai nos dar um outro lugar de culto lá em cima, no Belvedere, Nova Lima, a região que está expandindo e precisa, Deus vai nos dar lá. Deus vai nos dar um lugar de culto lá na região leste. Esses irmãos da região leste, despertem aí, irmãos. Desperta aí, irmão. Come, bebe tudo que você pode, porque vai acabar esse tempo aqui e você vai ter que ir para a linha de frente ganhar aquelas vidas lá na região leste. Eu não vou ficar aqui o resto da vida pregando para vocês, não. Vocês é que vão repartir o que Deus está dando a vocês lá naquela região leste, lá, ó. Pompeia, São Geraldo, onde é que é lá? Manassés. Manassés está lá no floresta. É por pouco tempo, Manassés. Já pode pôr na mão do Hélio e da Gláucia lá, olha, porque já acabou o tempo, eles já tiveram tempo demais recebendo. Vocês não moram lá, podem voltar lá para a região de vocês e conquistar mais vidas lá, ó. Já deixaram lá uma família preparada, pronta lá para servir ao Senhor. Irmãos, o que é que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? Nós estamos querendo que as pessoas se convertam à igreja evangélica? Já acabou o tempo, irmão. Por muito tempo, esta forma até tinha muito valor, mas hoje não tem mais não, irmão. Deus está mudando a forma das coisas, dos relacionamentos, a sociedade, o mundo está mudando. E eu e você estamos crescendo no entendimento de que não é que as pessoas virão para o nosso mundo, nós é que vamos levar para o mundo delas aquilo que temos de Deus. E eu queria orar com você por duas coisas. Primeiro, Senhor, Tu és magnificente. A obra que Jesus fez nessa terra foi suprir, servir, curar os pobres. A igreja, nos primeiros anos, era conhecida como a igreja que amava os necessitados e servia. Não era uma igreja que distribuía convite, vai no culto, ó, vira crente. Era uma igreja que amava. A história conta que os pobres não tinham onde se enterrar, serem enterrados. E a igreja começou a providenciar sepultura, acolhia as famílias enlutadas e ainda servia. Daí vem a tradição das igrejas, inclusive, principalmente as igrejas, a partir da igreja romana, ter um cemitério ao redor da igreja. Tudo que necessitam, vamos servir. E se tem uma mudança que Deus está fazendo aqui, irmão, é que o Senhor quer nos levar para fora. O Senhor quer isso, vai lá, filho, vai lá dia 13, em novembro, vai lá ver como estão vivendo aquelas vidas que saíram das ruas. Vai ver como eu posso te usar lá. Vai servir. Toca lá no seu vizinho, toca lá no seu colega de trabalho. Não é para convidar para o culto, Não é nem para convidar para participar da célula, porque ele ainda não foi. Não, é para servir. Para estar na mesa e deixar o Espírito Santo fluir. E ele vai precisar de uma oração, ele vai precisar de uma palavra, de um conselho, de um bolo. Vai precisar de uma ajuda, de um telefonema, de uma ferramenta. E nós vamos servir. Nós vamos servir. E nós vamos orar ao Senhor: Senhor, eu quero ser assim, uma pessoa magnificente, cheia de amor por servir as vidas. Você quer isso, irmão? Você vai dizer isso ao Senhor? Nós vamos dizer ao Senhor. Nosso desafio como igreja é sermos o amor em pessoa. E a nossa vida e os nossos cultos serem uma expressão de amor. Segunda coisa que nós vamos orar: tem alguém que Deus já pôs no seu caminho ou vai colocar para você servir como nunca serviu? Surpreendentemente. Estava compartilhando sobre isso com os pastores de Porto Seguro, no discipulado essa semana. E eles se lembraram que eles tinham ido tirar uma fotografia na loja e precisava esperar um tempo lá de um documento que ia chegar. E eles foram na loja em frente e foram tomar um café. E enquanto estavam lá tomando café, viram numa outra mesa lá uma pessoa, um rapaz da cidade que em algum momento tiveram algum contato e há muito tempo não via. Oi, como vai? Tudo bem? Oh, tudo bem, olha e tal. Pronto, e o rapaz foi embora. E aí eles foram pagar o café. E aí a moça do caixa falou assim: não, aquele rapaz que foi embora pagou para vocês. Como assim? Nós vimos esse rapaz uma vez, há um tempo atrás, e agora, não, ele pagou para vocês. Alguma coisa aconteceu com aquele rapaz para ele, um tempo depois, eu quero pagar um café para eles. Mas alguma coisa aconteceu no coração dos pastores. Gente, aquela pessoa pagou o café para mim? Nós não estamos acostumados com isso, irmão. E as pessoas à nossa volta estão acostumadas com uma vida louca. É default para eles as brigas, as confusões, as loucuras. É o normal. Se nós levarmos, como Jesus levou na casa de Zaqueu, só a presença da paz, uma transformação vai começar a ocorrer. E a nossa oração vai ser: Senhor, uma pessoa que vai atravessar o meu caminho nesses dias e que eu vou diligentemente decidir ser magnificente. Eu vou parar, eu vou mudar minha agenda, eu vou entrar na casa dele e eu vou servi-lo. Você quer isso, irmão? Se você quer isso, fique de pé. Eu convido você a orar ao Senhor nesse momento. Nós temos um desafio. Estou conversando com cada líder de célula. E os líderes de célula com quem eu não conversei ainda, eu peço que me procurem hoje, para a gente já agendar um horário. E nós estamos buscando de Deus mudanças, conquistas, avanços. E nós estamos pedindo ao Senhor que nos dê as estratégias dEle. Estamos ouvindo, estudando, lendo. Mas o Senhor nos deu uma palavra. É muito mais do que definir um roteiro. É uma mudança dentro de nós. Não é uma mudança coletiva, é uma mudança pessoal. Eu quero ser magnificente. Eu quero me despertar para servir mais as pessoas. E segundo, Senhor, eu quero me encontrar com uma pessoa, O Senhor vai me mostrar quem é, o Senhor vai fazer essa pessoa aparecer no meu caminho esses dias, a quem eu vou servir. Alguém que vai precisar muito de algo que eu não sei, não vai me pedir, não é uma questão assim tão técnica, é algo que o teu Espírito Santo vai conduzir. E eu vou servir esta pessoa. Eu quero ter uma experiência com o Senhor, de ser Jesus na casa de Zaqueu. Eu quero, Senhor. Eu quero mudar a minha mentalidade, meus valores, paradigmas com respeito aos hábitos religiosos, as práticas. Eu quero ser Jesus encarnado, o amor materializado. Se você deseja isso, levante a sua voz e ore ao Senhor. Eu quero uma mudança significativa, visível, radical, frutífera no meu dia a dia, Senhor. Eu quero me tornar uma pessoa que dá atenção aos amigos, aos vizinhos, às pessoas que não têm Jesus. Não porque eu acho que elas têm que se converter, embora seja isso sim, na sua essência legítima, mas não é no que eu imagino religiosamente. Eu quero servi-lo, servi-la. Eu quero ver essa pessoa quebrantada, tocada, cheia do amor de Deus, por um ato de serviço, de amor. Incondicional, não religioso. É por isso que essa pessoa vai na minha casa para estudar a palavra, porque ela está sendo alcançada pelo amor de Deus através dos meus atos. É por isso que essa pessoa vai me chamar em casa, vem cá, come comigo, lancha comigo, passa aqui, porque ela vai estar recebendo, como Zaqueu, sem nem perceber, um perfume diferente da presença de Jesus materializado em serviço de amor. Quero conhecer mais os vizinhos, quero me relacionar mais com eles, quero conversar mais com as pessoas, quero mudar meu jeitinho mineiro, caladinho, quietinho no meu canto, acomodado, para ser uma pessoa que intencionalmente vai, pergunta, sonda, fala, conta, ri, pergunta, ajuda. Se você quer isso, diga isso assim ao Senhor. Ah, Senhor, eu passo tempo demais ocupado só comigo, só com as minhas coisas. Eu não quero só fazer boas obras. Tem muita gente só fazendo boas obras. Eu quero fazer como Jesus. Zaqueu, eu vou na sua casa hoje. Eu vou comer com você, Zaqueu. E eu vou te servir de amor, de atenção. Eu não vou te olhar com condenação, como tantos olham. Eu não vou comer na sua mesa desejando pegar mais do seu dinheiro. Zaqueu, eu vou para a sua mesa só para te servir com amor. Irmão, você pode levantar a sua voz e cantar comigo uma oração, dizer a Ele: eis-me aqui, me dispo, Senhor. Senhor, Senhor, é impossível que nos meus vizinhos do prédio ou da rua não haja uma só pessoa, não precisa de mais, uma só pessoa que esteja subindo na árvore para te ver e eu não perceba. Não é possível que não tenha uma pessoa só que esteja clamando para conhecer de Jesus e eu estou passando desapercebido. Pois eu quero te pedir, Espírito Santo, que me abra os olhos, como o Senhor fez com Jesus, para desde lá longe no caminho já saber: Zaqueu está subindo na árvore, meu vizinho está precisando de algo. O Espírito do Senhor vai revelar a você, vai te mostrar, vai te pôr no caminho dele ou vai colocá-lo no seu caminho. Você quer isso? Diga ao Senhor: eu quero isso, Senhor. É uma experiência pessoal, não é uma experiência institucional. É tão fácil falar da igreja, é tão fácil ver as coisas lá para a igreja. Não, Senhor, eu quero é para mim. Não é uma instituição, é o corpo de Cristo. Sou eu, membro do corpo. Peça a Ele essa semana um vizinho, Senhor. No meu prédio, Senhor. Alguém que eu vou parar minhas atividades. Se for esperar ter um tempo, não vai ter. Eu vou ter que mudar minhas atividades. Mas eu quero alcançar alguém no meu prédio, na minha rua, talvez no ambiente de trabalho. Eu estou vendo alguém lá, Senhor, aflito, cheio de problemas, de lutas. Aquela pessoa sempre nervosa, aquela pessoa difícil, chata. Oh, Senhor, dá-me uma palavra, dá-me um meio de servi-lo, de servir.